quem quer vencer, qualquer obstáculo se torna transponível. Quem quer triunfar, tem que superar as dificuldades. Eu sigo na boa como despertar do vento. Vou correndo contra o tempo e aprendendo com meus erros. Respirando o ar da vida, represento as esquinas e simplifico na batida tudo aquilo que me inspira. De volta pras pessoas que sempre acreditaram. Sei que foram várias fitas, mas nunca me abandonaram. Tamo junto, se esse é o caminho, vamos adiante. Bem distante das maldades e cobiça, diamante. Problema todo mundo tem, dinheiro ninguém vive sem. Corra atrás do que é seu, sempre fazendo bem. Tudo tem seu tempo, depende do seu empenho. Pra mudar, renovar, se sente bem, se olhar no espelho. Erga sua cabeça que essa é a hora da verdade. Continue aquelas coisas deixadas pela metade. Acredita, tenha fé, nunca perca as esperanças. É um passo de cada vez pra se obter uma mudança. Primeiro passo, força de vontade. Segundo passo, admite a realidade. Terceiro passo é nunca se esquecer que esse é só o começo e só o tempo vai dizer. Primeiro passo, força de vontade. Segundo passo, admite a realidade. Terceiro passo é nunca se esquecer. Esse é só o começo e só o tempo vai dizer. Fazer o que? A vida é assim, feito de escolha a sua frente. Quando menos se espera, tudo muda de repente. O que passou, passou, não adianta se esconder. Admitir o passado pro presente, resolver tudo o que se fez um dia. O futuro te explica, complica ficar parado mergulhando nas agonias. Eu sei, talvez não cure aquela ferida mais dolorida, mas não é tarde pra tentar ser feliz todos os dias. Respire fundo nos momentos de solidão. Seja paciente com o destino, não desvie tua direção. Faça o que é certo, tudo na vida tem solução. Nada mais valioso pra si próprio do que a própria superação. Se esqueça de dar valor a quem sempre te amou. Nunca te deixou nas horas mais difíceis, sempre te acompanhou. É só um toque, daqui pra frente boa sorte. É só com fé em Deus que as coisas se resolvem. Primeiro passo, força de vontade. Segundo passo, admite a realidade. Terceiro passo é nunca se esquecer que esse é só o começo e só o tempo vai dizer. Primeiro passo, força de vontade. Segundo passo, admite a realidade. Terceiro passo é nunca se esquecer que esse é só o começo e só o tempo vai dizer. Um recomeço, daqui pra frente só o tempo vai dizer. Acorde. Parecia impossível, hoje se mostra aqui, real. A música, minha vida, meu resgate, minha loucura, meu trabalho. É isso aí. Para quem quer vencer, qualquer obstáculo se torna transponível. Quem quer triunfar, tem que superar as dificuldades.